Quem já chorou sabe o gosto de cada lágrima caída, cada triste despedida, cada dor não resolvida. A vida às vezes é foda de aguentar, mas é preciso ser mais forte mesmo quando a fé já não tá lá. Ser brabo pra honrar seu sangue derramado, meditar concentrado, vendo o céu avermelhado. Fica focado pelas ruas como um monge. MC Vitória é aguentar a porrada da vida e não desistir, levantar, existir pelo que vale a pena. Se a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Mas é mais que se vingar, é por respeito, pra eles ter medo de atirar, mesmo quando nós abrir o peito. É desse jeito que essas ruas me ensinaram, me levaram, e pensamentos me salvaram quando poucos se importaram. Ou escrevi uma rima, ou me jogava de um prédio. Achei a cura antes que a loucura virasse meu remédio. A alma fala, calma, você vai esquecer seus traumas. E uma casa, fogo, brasa por baixo das asas da fé que me ilumina e me lava. Minha alma fala, calma, você vai esquecer seus traumas. E uma casa, fogo, brasa por baixo das asas da fé que me ilumina e me lava. Escuridão, só decepção, falsa interpretação, solidão. No fim da batalha os infelizes cairão. Morte e depressão, sorte do perdão. Música minha cura, me deixa mais são. Sei que não vão ter mais soldados pra lutar no final dessa guerra. Que eles parem com ela. Quem sabe a cura seja ver, não só escutar. Você tem que ser e não só falar. Eu já trabalhei, não me encaixei, então me mudei, transformei em realidade tudo aquilo que sonhei. Longe vejo irmãos, uns fora do alcance. É foda se tu desperdiça a chance. Já tive romance, passei madrugada no trabalho. Por incrível que pareça, tive que me acostumar com essas dores de cabeça. Minha alma fala, calma, você vai esquecer seus traumas. E uma casa, fogo, brasa por baixo das asas da fé que me ilumina e me lava. Minha alma fala, calma, você vai esquecer seus traumas. E uma casa, fogo, brasa por baixo das asas da fé que me ilumina e me lava. Quando acabou a perspectiva, beco sem saída, encontrei a cura entre versos e batidas. Eu procurava solução, vinha problema quando eu tentava fugir, mas se apertavam-se as algemas. Eu precisava sair, mas insisti em seguir. O crime sempre foi a puta pronta pra me seduzir. Perdi a conta de quantas vezes caí pra poder admitir que o maior problema estava em mim mesmo. Adversidades também tô sujeito, sou errante. E nesse mundo ninguém é perfeito. Aprendi a não lidar com a sorte, que na lei da selva só sobrevivem os mais fortes. Estagnação era o X do problema, a falta de informação que te faz parte do esquema. Todo sofrimento aqui jaz, sistema é capataz, transformando o lamento no meu ás. Minha alma fala, calma, você vai esquecer seus traumas. E uma casa, fogo, brasa por baixo das asas da fé que me ilumina e me lava. Minha alma fala, calma, você vai esquecer seus traumas. E uma casa, fogo, brasa por baixo das asas da fé que me ilumina e me lava. Minha alma fala, calma, você vai esquecer seus traumas. Fogo, brasa por baixo das asas da fé que me ilumina e me lava. Minha alma fala, calma, caverna do dragão, F2L, casa, gordo, brasa por baixo das asas da fé que me ilumina e me lava.